bonha morininha, é bom com cremas cheio, vem vibrar ma mim, bonha coração, a mim crebo cheio, morena cima boa, vem colar na mim, é bom com cremas cheio, a mim crebo cheio, querida cima boa. Sans changer l'idée.